Óticas Esquina dos Óculos, Varejão dos Comprimidos, Richards Colchoaria, Grupo Cuidar, Calçadeira Bernardo, Farma Fórmula, Professora Adelina, Pague Menos, Distribuidora de Medicamentos, Colégio Machado de Assis, Crédito Fácil, Doutor Gilberto Nunes, Empreendimentos por Amor a Picos. Seu voto, sua força. 5:13, eleições 2024, um show de cobertura. Sistema de comunicação de Picos, Rádio Grande FM, Rádio Difusora de Picos e portal grandepicos.com.br. Daqui a pouco, os primeiros números das eleições 2024, da apuração. Você que acompanha a gente em toda a macro região, nosso muito obrigado pela audiência. Você de Santana do Piauí, Sussuapara, Bocaina, Vila Nova do Piauí, Campo Grande do Piauí, Monsenhor Hipólito, Jaicós. Você de Geminiano, Aroeiras do Itaí. Você de São Luís do Piauí, São João da Canabrava. Toda a macro região na escuta da Rádio Grande FM. Nas eleições 2024, Vera Mendes, Itainópolis, Isaías Coelho. A previsão do Tribunal Regional Eleitoral é que até às 9 da noite, 90% das cidades aqui do Piauí já possa aí estar com as eleições definidas. Vamos aguardar e também uma expectativa grande nas eleições municipais é a votação do vereador, da vereadora, né, Assis Santos? Isso, principalmente no município de Picos, onde nessa eleição são acrescidas aí mais 2 cadeiras, além de 15. Passaremos para 17 representantes no Legislativo Picoense e muita gente nova entrando pela primeira vez de olho em uma dessas 2 cadeiras. Será que vai acontecer a dança das cadeiras? Vamos ter muita novidade? Olha, a Câmara Municipal de Picos. A expectativa é de que haja uma renovação. Agora vamos esperar quem deixará o parlamento e quem chegará. Eu costumo brincar com o Jotinha no Tarde Show. Muita gente faz festa antes da legenda. É um problema, né? Ou seja, tem vereador que se antecipa e faz logo uma festa à noite. Quando acorda a legenda é outro resultado. Esse negócio de legenda, muita gente ainda não acostumou, mas ainda causa surpresa. A cada eleição, o PSE vota uma resolução, né? E nem sempre a resolução do PSE municipal de 2020, ela veio agora com alterações em relação a essa questão do quociente eleitoral para o legislativo. Por enquanto, ainda nenhum número oficial aqui das eleições 2024. Vamos aguardar você acompanhando aqui através da Rádio Grande FM, Difusora, do portal Grande Picos, uma cobertura especial para as eleições 2024. Leonardo, nós falamos de Teresina e o vice do doutor Pessoa, o Ricardo Ribeiro, ele é do Avante, ele já manifestou a intenção de votar em São Veneno caso haja segundo turno. E aí a gente não sabe se esse também é o candidato da proposta. Pronto, vamos aguardar. Será que a nossa capital Teresina vai ter esse segundo turno?